destruir, nos deter, nos matar. Querem nos oprimir, nos vencer, nos calar. Mas hoje a favela tá aqui, pra curtir, pra rimar. Hoje a favela tá aqui, pra curtir, pra rimar. Bem louco, ligo os trutos da atitude na rima. Ligo os quatro cantos da cidade, a favela que invade humildade nativa. Ligo os mano, atitude da leste e a maloca, a firmeza santera. Não importa se é branco, se é preto, não tem preconceito, respeito que impera. Se for pobre, bem-vindo à família, humildão, cumprimentos, parceiro. Pelo certo também tô correndo, feijão me apresenta, o rap verdadeiro. Olha só quanto mano responsa, olha só quanta mina firmeza. Na favela meu povo é sofrido, humilde, mas pode curtir com certeza. Que se for do sistema pilantra, tô no jogo, tô pronto pra guerra. Nem que morra, nós bate de frente, é forte a corrente, playboy desespera. Zona Sul representa a família, liga a favela do cemitério. Banca forte do Jardim São Paulo, da mosca a batalha também considero. Monsenhor desagoa Jupira, Porto Meira e a favela da guarda. Onde mais que tiver favelado, bem-vindo aliado, inimigo é de farda. Eles querem pro feito entre a gente, pra poder ver gente se matando. Mas não sabe que tamo se unindo, que o nosso exército tá se levantando. Se levantando. A favela tá aqui, pra rimar. Hoje a favela tá aqui, pra curtir, pra rimar. Hoje a favela tá aqui, pra curtir, pra rimar. Hoje a favela tá aqui, pra curtir, pra rimar. Só curtição, união, um salve a todas quebradas. Chega de treta, guarda escopeta, deixa travada sua quadrada. A noite é longa, de passo a passo, sem pressa. Se não se estressa, que hoje essa festa é tudo nosso, essa quebrada. Os mano curtindo, bebendo, chapando, pirando. O rap rolando, aumenta o volume, ataque sonoro, é som de malandro. Essa ideia é certo que vira, sem treta na paz, só doidão. O rap tá louco, arquivos pipoco, descansa o gatilho, descansa o oitão. Salve os truta da C, Lancaster e Porto Belo. Morumbi, Três Bandeiras, Portão com certeza. Arquiva na vila, não vira duelo. A sintonia dos loucos, a nossa banca tá em peso. E lá no casão, a pá no veneno, não vamos esquecer dos mano que tá preso. Os truta do IP, os loucos do Curitibano. Salve te mando pras mini pros mano, não vou citar nome, uma pá de malandro. E os guerreiros que colado, Cidade Nova, tá tudo envolvido. Na humilde te digo, assim eu prossigo com os verdadeiros que cola comigo.